sable, balançable. Whisper. partiram as folhas caíram. Ela quis viver e o mundo correu. Prometeu voltar se o vento mudar. E o vento mudou e ela não voltou. E que ela mentiu, para sempre fugiu. Vento, por favor, traz-me o seu amor, para que o bom mulher já não mais a ter. Não mais tenham dó, que eu estou tão só. Batam-lhe as janelas, chorem sobre ela. E as nuvens choraram e quando voltaram, soube que mentira para sempre fugira. Nuvens, por favor, cobram minha dor. Canal 2 da Antena 2. Navegar, navegar, mas ó minha cana, ver-te mergulhar no teu corpo de pato. Dá-te um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, ó minha cana, ver-te navegar, navegar. Navegar, navegar, mas ó minha cana, ver-te mergulhar no teu corpo. Nunca dá. Quem oprime, tiraniza, naufraga. Mil vezes bonito, eu sei lá. Já vou de grilhões nos pés, já vou de algemas nas mãos, de colares do pescoço perdido e achado vendido em leilão. Eu fui a mercadoria lá na praça do Bocá, quase aos Santa Maria. Nos abismos do mar, navegar, navegar, mas ao minha cana, verde mergulha. Teu corpo entre quatro paredes, dar-te um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, ó minha cana, verde, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, mas ó minha cana, verde, mergulhar no teu corpo entre quatro paredes, dar-te um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, ó minha cana, verde, navegar, navegar. Já é tempo de partir. Adeus, morena de Goa. Já é tempo de voltar. Tenho saudades tuas, meu amor de Lisboa. Antes que chegue a noite, te dei no cabo do mundo. Tirar vidas à sorte do fraco e do forte, de cima e do fundo. Trago um jeito bailarino que, apesar de tudo, baila no meu olhar peregrino. Nos abismos do mar, navegar, navegar, mas ao minha cana verde, mergulhar no teu corpo entre quatro paredes, dar um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, mas ao minha cana verde, navegar, navegar. Navegar, navegar, mas ao minha cana verde, mergulhar no teu corpo entre quatro paredes, dar um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, ao minha cana verde, navegar, navegar. Navegar, navegar, mas ao minha cana verde, mergulhar no teu corpo entre quatro paredes. Dá-te um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, ó minha cana verde, navegar. Ai, navegar, ó cana verde, e no teu corpo entre quatro paredes. Ai, dá-te um beijo e ir ao fundo, ó cana verde, ai, navegar, navegar. Ai, navegar, ó cana verde, e no teu corpo entre quatro paredes. Ai, dá-te um beijo e ir ao fundo, ó cana verde, ai, navegar, navegar. Navegar, ai, navegar, mas ó minha cana verde, e mergulhar no teu corpo.

eu já não sei se eu sei o que é sentir o teu amor. Não sei o que é sentir. Perdido no ar, ouço chamar, eu tento mais. Canal 2, Antena 2. Adoro o campo, as árvores, as flores, jardins e perpétuos amores que fiquem perto da esplanada de um bar. Pássaros estúpidos a esvoaçar. Adoro as pulgas dos cães, todos os bichos do mato, o riso das crianças dos outros, cagados de pernas para o ar. Efectivamente, escuto as conversas importantes ou ambíguas, aparentemente sem moralizar. Adoro as pegas e os pedrastas que passam, finjo nem reparar na atitude tão clara e tão óbvia de quem anda a enganar. Gatos de escoto se disfarçam ao dilar, como se fossem mafiosos convictos, habituados a controlar. Efetivamente, gosto de aparência imponente ou equívoca, aparentemente sem moralizar. Muda de vida vida em ti ela te rege. Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver com teu feito. Muda de vida se há vida em ti ela te rege. As asas abrem chagas na poeira, o sol. tinha saudades, eu já tinha da minha alegre casinha, tão modesta como eu. Como é bom, meu Deus, morar assim num primeiro andar, a contar vindo do céu. O meu quarto lembra o ninho e o seu teto é tão baixinho que eu, ao vir para me deitar, abro a porta em tom discreto, digo sempre: Senhor teto, por favor, deixe-me entrar. Tudo podem ter os nobres ou ricos de algum dia, mas quase sempre o lar dos pobres tem mais alegria. De manhã salto da cama e ao som dos pregões da alfama trato de me levantar, porque o sol, meu namorado, rompe as frestas do telhado e a sorrir vem me acordar. Corro então toda ladina, minha casa pequenina vem dizendo só cristão. Deitar cedo e cedo erguer a saúde e faz crescer, diz o povo e tem razão. Tudo podem ter os nobres ou os ricos de algum dia, mas quase sempre o lar dos pobres tem mais alegria. Canal 2 da Antena Web. Sinto tejo e vontades marinheiras de aproar. Menina, em teus lábios sinto fontes de água doce que corre sem parar. Menina, em teus olhos vejo espelho e em teus cabelos nuvens de encantar. E em teu corpo inteiro sinto feno, rijo e tenro que nem sei explicar. Se houver alguém que não goste, não gaste, deixa ficar. E eu só por mim quero-te tanto que não vai haver menina para sobrar. Aprendi

amanhã mais cinco. Dou uma sentada que eu pago já. Do branco tinto, se o velho estica eu fico por cá. Se tem uma pinta, dá-lhe uma pita e põe-no a ramar. Espada cinta, já que vem quem rega, quem dá em mar. Temos de ser mais, eu bem sei. Mas há quem queira deitar abaixo o que eu levantei. A bucha é dura, mais dura é a razão que eu sustei. Só nesta rusga não há lugar para os filhos jamais. Não vou me ganhar de para a rua gritar. Avisavam como era lei. Na minha terra, quem prepara o coqueiro é o rei. A bucha é dura, mas dura é a razão que ele sustém. Só nesta busca não há lugar para os filhos da mãe.